lembrei. Eu beijei a Ana Maria. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria tinha dor, eu não sabia. Mas quem diria, pra bem dizer, foi sem querer. Eu quase entrei em confusão. A solução, pra confundir meu coração. Daí então, levei minha vida de ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor. No céu, Santa Maria, e na terra o seu amor. Ana Maria, como eu queria dar outros beijos, matar o meu desejo, ai como eu queria. Ana Maria, quanta alegria. Eu sou o seu querer, beijar na sua boca e ser de você. Eu sou o seu querer, beijar na sua boca e ser de você. Seu Roberto Conceição, ao vivo, rapaz! Aumente o som! É dois pra lá e dois pra cá. Eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria. Por causa disso, eu quase entrava numa fria. Ana Maria tinha dor, eu não sabia. Mas quem diria, pra bem dizer, foi sem querer. Eu quase entrei em confusão. A solução, pra confundir meu coração. Daí então, levei minha vida de ilusão. Agora, Deus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor. Do céu, Santa Maria, e da terra o seu amor. Ana Maria, como eu queria dar outros beijos, matar o meu desejo, ai como eu queria. Ana Maria, quanta alegria. Eu sou o seu querer, beija na sua boca e ser de você. Eu sou o seu querer, beija na sua boca e ser de você. Sabe fazer o vídeo. Roberto Conceição na pegada do shot.